dia 19 de... quinta-feira 19 de 2019, de dezembro, claro. Temos já 12 dias do fim do ano. E então, muito bom dia a todos e a todos, para quem está aí por casa, quem está pela estrada também, à escuta da Rádio Arconciel. Muito bom dia a todos e boa estrada a todos e boa viagem. E para quem está a trabalhar ainda também, quem não tem férias, há muita gente que está talvez com férias para estes dias de festa de fim de ano. Então, para eles, umas boas férias também. E para quem está a trabalhar, claro, um bom dia de trabalho a todos e a todos. E o programa hoje vai começar com o Marco Paulo. Vamos ficar com o Marco Paulo já para começar, com as Lágrimas de Amor, e depois vamos ficar com o Anselmo Ralph, logo a seguir. Então, muito bom dia a todos e a todos, bem-vindos ao programa Voz de Portugal, e aqui no 96.2 da Rádio Arc-en-Ciel de Orleans para aqui os arredores, e também através da rádio traço arc-en-ciel.fr para nos ouvir em qualquer parte do mundo, através da net. Então, muito bom dia mais uma vez, e vamos lá começar o programa com o Marco Paulo, e logo a seguir vem o Anselmo Ralph. Muito bom dia e até já. Quero que saibas como me sinto e que imagines o quanto eu choro, para que um dia tu também sintas no corpo o meu sofrer e toda a angústia que me causaste. Quero que saibas que sinto fogo marcando uma e outra vez este tormento. Eu já esgotei a minha fé, mas não consegues entender. Não digas nada que eu não consinto. Tu já sabes que nesta vida tudo se acaba pagando, e ao fugires o destino vais chorando mais lágrimas de amor. Tu já sabes que eu só não quero o teu amor porque ele é louco, e com certeza ainda vão chorar teus olhos mais lágrimas de amor. Para que sintas meu sofrimento, eu vou dizer-te de forma clara que não é fácil perdoar a quem nos faz assim chorar e nos magoa no mais sagrado. Quero que sintas o que eu passei. Sou eu agora que te trato com desprezo. O teu lugar já foi aqui, fechei a porta que te abri. Vais ficar só, eu vou-me embora. Tu já sabes que nesta vida tudo se acaba pagando, e ao fugir do destino vais chorando mais lágrimas de amor. Tu já sabes que eu só não quero o teu amor porque ele é louco, e com certeza ainda vão chorar teus olhos mais lágrimas de amor. Sabes que nesta vida tudo se acaba pagando,

Anselmo Rock, cantou Não Me Toca. E agora vamos ficar com a Iola Semedo, com o Carlito. E logo a seguir vem António Vieira Sancho, com o Corpo é que Paga. Muito bom dia, boa quinta-feira e até já. Meu compasso de dança traz a nostalgia. Dá-me tanta vontade de voltar no tempo. Teu sorriso, barão, a melodia. É a canção que eu guardo em meu coração. Oh, mas Carlito, meu amor, hoje eu tenho muito pra falar. Muita coisa se passou, mas a vida mostra que essa minha escolha. Anos contigo, quem dera, um amor infinito, quem dera, sempre o teu sorriso, quem dera, mais mil anos contigo, quem dera, um amor infinito, quem dera, sempre o teu sorriso, quem dera. Entre caminhos cruzados, entre rosas e espinhos, deixo o teu sorriso belo. Sei que a noite cheia António Variações cantou O Corpo é que Paga. São 9 horas e 23 minutos. E agora vamos ficar com os Diapasão e a Bela Portuguesa e a Dona Maria, que te ligou há pouco, que vai. Queria ouvir uma canção e eu não tenho a canção que ela me pediu. Vou-lhe enviar esta, penso que goste, porque ela está mesmo quase a sair de casa, vai fazer as compras para fazer a consoada. Para estes dias de festa, então, para ela, para todos os ouvintes, e da parte dela, para todos os ouvintes e para todos os portugueses, boas festas a todos e um Feliz Natal e um próspero Ano Novo também da parte desta senhora que ligou há pouco. Muito bom dia para ela e também boas festas e Feliz Natal também da minha parte para ela. Sempre um forasteiro com saudades do seu lar. No coração traz a mulher que ama e que sempre amará. Aquela cara bonita e aquele corpo divino tu nunca esquecerás. Eu sei, essa linda portuguesa com quem eu quero casar. A mais gostosa das mulheres que Deus pôde criar. Ai, a saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar. Eu sei, és a linda portuguesa com quem eu quero casar. Já corri mundo e não encontro outro igual com quem eu queira ficar. A mais formosa, a mais gostosa das mulheres que Deus pôde criar. Ai, a saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar. Solidão.

ilha com as marés, e tenho o Tejo a seus pés a chorar de amor por ela. So cool and tight, David Carrera, a real tune. So nice and sweet, and I mean, yeah. Esta noite, esta noite, esta noite, esta noite, esta noite, tu e eu podemos flor. Esta noite, esta noite, esta noite, esta noite. Oh, yeah. Vem dançar, vejo o fogo. Teu olhar, dar, dar, dar, sem parar. A noite está por a começar. O calor do teu corpo queima, deixa-me louco. Hoje nada nos vai parar. Tentei saber, mesmo quando não tinha ninguém a quem dizer. Mas hoje eu sei, já consigo ver, mesmo quando mais ninguém de mim queria saber. Yes.

digo que te amo, não diz o que há em mim. Se digo que te adoro, são palavras banais comparado àquilo que eu sinto por ti. Se digo que te quero, ainda quero mais. Se digo que te amo, não diz o que há em mim. Se digo que te adoro, são palavras banais comparado àquilo que eu sinto por ti. Faltam-me as palavras. Faltam-me as palavras. Faltam-me as palavras. Na minha cama só estava deitado e sem poder dormir pus-me a sonhar. Eu sonho muitas vezes acordado. O que sonhei então vou-lhes contar. Eu sonho muitas vezes acordado. O que sonhei então vou-lhes contar. Era uma tarde linda, vinham toiros correndo estrada fora para a praça. Onde os toureiros vão conquistar. Entusiasmada a rubra por passa, onde os toureiros vão conquistá-los. Entusiasmada a rubra por passa, eu andava para ali entorcido, vou só com a luz e com a algazarra. De repente, porém, fui atraído pelo doce trinar de uma guitarra. De repente, porém, fui atraído pelo doce tirar de uma guitarra. Era o fado, mas fado rigoroso. Cantava severa preceito, com a guitarra nas mãos do vimioso. Gemia anseios de fogo no peito, com a guitarra nas mãos do vimioso. Gemia anseios de fogo no peito. E eu então, farista como era, peguei numa guitarra, fui tocar, cantei ao desafio com a severa. Mas isto, meus senhores, sonhei a sonhar. João Ferreira Rosa cantou Fado Sonho para o Senhor Braga e agora vamos ficar com Fernanda Batista e Tudo Isto é Fado, uma canção de 1949. Perguntaste-me outro dia se eu sabia o que era o fado. Diz-te que não sabia. Tu ficaste admirado sem saber o que dizia. Eu menti naquela hora, disse-te que não sabia, mas vou dizer-te agora. Ruas estreitinhas, casas branquinhas, onde passar, bocas que beijam e se desejam à luz do mar. triste, tudo isto é fado. Se queres ser o meu senhor e ter-me sempre ao lado, não me fales só de amor, fala-me também de fado. A canção que é meu castigo que beijam e se desejam à luz do mar, gente que reza, candeia acesa, dor e pecado, tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto é fado. Tudo isto é fado, cantou Fernanda Batista, que gravou esta bonita canção, este bonito fado, em 1949. Já lá vamos anos. E estamos com 10 minutos, temos a 10 minutos das 10, e vamos ficar com mais um fado, e vai ser a história de amor com Fernando Farinha, e esta vou dedicá-lo ao José, o colega do programa Portas Abertas ao Desporto, que está de férias, um bocado esforçadas, não é? Com um pequeno problema de saúde, mas está-se a melhorar, está tudo em ordem já, está aqui, está connosco outra vez já. Sobretudo para ele, muitas boas festas para ele, um bom Feliz Natal, e para ele e para toda a sua família, e até breve, José. Até um grande abraço a ti, e até já. Até breve. Depois desta bonita canção do Fernando Farinha, também já agora vou aproveitá-la para dedicá-la ao Sr. Monteiro, Agostinho Monteiro, que é um fã de Fernando Farinha, que deve estar à escuta, penso eu. Então, muito bom dia para todos vós e um Feliz Natal e boas festas a todos. Nelita Viana, que conhecia os casinhos, uma escultural beleza, dir-se-ia uma princesa nos teus dotes femininos. Uma escultural beleza, dir-se-ia uma princesa os teus dotes femininos. Num casino lá do norte foi ao seu encontro a sorte, segundo alguém contou. Por um rico lavrador ficar perdido de amor quando com ela dançou. Por um rico lavrador ficar perdido de amor quando com ela dançou. Agora chora, não tem alegria. meu esposo torturado por um pensamento errado, perguntou-lhe certo dia. E seu esposo torturado por um pensamento errado, perguntou-lhe certo dia. Nalita, diz-me a razão da tua transformação, e a triste sorrindo ti é que anda a vida trocada, ria por ser desgraçada e choro ser feliz. É que anda a vida trocada, ria por ser desgraçada e choro por ser feliz. Fernando Farinha, grande voz, grande fado, foi para o José, que o colega do programa de sábado à tarde, e para ele, mais uma vez, boas festas para ele e para toda a sua família, claro. E para todos vós que estendes aí à escuta da Rádio Arconcel, desse lado aí, desse lado, à nossa escuta, que é por isso que estamos aqui todos os dias a oferecer-vos estas bonitas músicas, estas bonitas vozes, como todas as manhãs de quinta-feira aqui, programa Vozes Portugal até ao meio-dia. E agora vamos ficar com o Fausto, com Foi Por Ela, e depois eu volto já a seguir, porque temos já 5 minutos de 10-10, e depois volto já a seguir para a segunda hora do programa. Então, muito bom dia e até já. Que amanhã me vou embora, ontem mesmo, hoje e sempre, ainda agora. Sempre o mesmo em frente ao mar, também me cansa. Diz Madrid, Paris, Bruxelas, quem me alcança? Em Lisboa fico o Tejo a ver navios, dos rocios de guitarras à janela. Foi por ela que eu já danço a valsa em contas, que eu passei das minhas contas. Foi por ela. Foi por ela que me enfeito de agasalhos, em vez daquela manga curta colorida. Vais sair minha nação nos cabeçalhos, ainda a tiritar de frio acometida. Mas o calor que era antes também farta, esvai-se o tropical sentido na lapela. Foi por ela que eu vesti fato e gravata, que o sol até nem faz falta. Foi por ela. Foi por ela que eu passo por coisas graves, e passei passando as passas dos algarves. Com tanto santo milagreiro todo ano, foi por milagre que eu até nasci profano. E venho assim como um tritão subindo rios, que dão forma como um deus ao rosto dela. Foi por ela que eu deixei de ser quem era.

Agora é tarde, cantaram os Dama. Agora vamos ficar com o Brito Campos. Fica comigo e logo a seguir vem Ana Jossi. Te amar. Muito bom dia, boa quinta-feira. Nada mais eu sou, mas um dia tudo pode acontecer. ficam comigo, amor, cantou o Belito, Belito Campos. E agora vamos ficar com a Ana Joyce de Amar. E logo a seguir vamos ter duas dedicatórias. Aqui, logo a seguir, aqui mais uma vez, o Fernando Farinha e a Dulce Pontes. Posso me ajudar? Tu então, nunca tens nada para me dizer. Quando te digo que o meu peito está a doer, confesso que eu invejo outras relações. Será que é só difícil para nós os dois te amar? É tão difícil. E esse teu ser acaba comigo. És tão parvo, mas tão lindo. E às vezes não posso contigo. Me encho de orgulho, mas no fundo fico vazio. Assim, quando já não dá, tu beijas-me, e amas-me. Eu minto que esqueço, mas no fundo eu não sei te perdoar. Me encho de orgulho, mas no fundo fico vazia. Quando é o teu segredo que me prende como magia. És quem eu mais amo e odeio em todo o mundo. São 10 horas e 18 minutos e acabamos de ouvir Ana Joyce. E agora vamos ficar aqui com mais uma vez com o Fernando Farinha, para o Sr. Joaquim, para a sua esposa, estão sempre à escuta todos os dias, todas as quintas-feiras. Então para ele vai ser este fado, o beijo emprestado do Fernando Farinha. E a seguir vamos ter a Canção do Mar com a Dulce Pontes. Para o Sr. Luís Gonçalves e para a sua esposa também, ali para os lados da Ian Borg, que estão sempre à escuta. Para eles, um muito bom dia, boas festas, Feliz Natal e tudo. Cada um, se a gente não se encontrar, talvez domingo, não sei, vamos a ver. E, se não se encontrar, boas festas para eles e tudo. Cada bom, um Feliz Natal, sobretudo. E tudo bom, muita saúde, sobretudo. E então, vamos lá ficar com estes dois fados. Com estes dois fados, não, um fado e uma canção.

Dulce Pontes cantou a Canção do Mar e foi para o Sr. Luís Gonçalves, para a sua esposa. E agora vamos ficar com os Jafumega, com a canção Latino-América, e depois vem o Tony de Matos e o Tony Carreira também, e depois a Sara Tavares, para terminar estas três, quatro canções, porque depois vou recordar aqui uma pessoa que nasceu no dia do programa, no dia 2, no dia 19 de dezembro, hoje temos a 19 de dezembro de 2019, e vamos aqui recordar uma pessoa que nasceu, uma não, até vai ser uma pessoa mais, mas duas outras mais, um pouco mais ligeiras, porque há muitas pessoas que nasceram no dia do programa, conhecidas, e hoje vou-vos aqui falar deles, e então, como todas as semanas faço aqui uma recordação, recordo aqui um pouco as pessoas que nasceram no dia do programa. Na semana passada foi Frank Sinatra, e esta vez vai ser a Edith Piaf, uma grande cantora francesa também. Então, fiquem bem, fiquem à escuta da Rádio Arconcial, porque é sempre assim, todas as manhãs de quinta-feira, com o melhor das vozes e o melhor da música portuguesa. Então, muito bom dia e até já. fugaz quanto a paixão, que se esquece sem sequer deixar sinais. Não foi assim, eu me perdi. E esse pacto entre nós, quero quebrar por amor. Mais bonita há de morrer quando chega o seu dono. Temos hoje para viver toda uma vida, amanhã que longe vem. A saudade está escondida num destino prometido para nós dois e mais. mais ninguém. O destino marca a hora pela vida fora que havemos de fazer. O que rege a sorte agora foi escrito outrora, logo ao nascer. O relógio marca o tempo de viver. Todos nós somos iguais. Se o destino nos condena, não vale a pena lutar jamais. Marca o tempo de viver. Todos nós somos iguais. Se o destino nos condena, não vale a pena lutarmos a mais. Vais ouvir, se estás aí ou não. Eu não sei se compreendes esta oração. Se eu para ti sou uma estranha que o coração perdeu, é ao ver-te que eu pergunto se já foste como eu. Perto de ti, cantou Sara Tavares. Mais atrás tivemos o Tony de Matos com Destino Marca a Hora e também o Tony Carreira, e muita música aqui, como sempre. Temos a 18 minutos das 11 e vou-vos daqui a pouco, daqui a uns instantes, já a seguir esta canção que vou aqui vos oferecer, vou aqui recordar a pessoa que nasceu no dia do programa, no dia 19 de dezembro, e já vamos ouvir uma canção, vamos ficar uma canção da pessoa que recordei aqui a semana passada, que foi o Frank Sinatra, e que nasceu a 12 de dezembro, hoje temos a 19, e que nasceu, a pessoa que nasceu hoje, no dia 19, que é a Edith Piaf, que vos vou aqui falar daqui um pouquinho, e também nasceu no mesmo ano que o Frank Sinatra, em 1915. E então vamos ouvir uma canção do Frank Sinatra, uma bonita canção, como todos os grandes sucessos deste grande cantor, que é um dos, talvez um dos melhores ou dos mais conhecidos no mundo inteiro, que foi o Frank Sinatra. E vamos então ouvir esta bonita canção, que é My Way, e depois eu venho aqui falar então de Edith Piaf logo a seguir. Muito bom dia e boa quinta-feira. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew, but through it all, when there was dark, I've had my fill, my share of losing, and now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me, I did it my way. For what is a man, what has he got, if not himself, then he has not to say the words of one who kneels. it was my way. My Way, cantou Frank Sinatra, que recordei aqui a semana passada, porque tinha nascido a 12, que nasceu a 12 de dezembro de 1915. E hoje vou-vos falar de Edith Giovanna Gassion, que nasceu, mais conhecida por Edith Piaf, que nasceu em Paris a 19 de dezembro de 1915 também, e que faleceu em Grasse a 10 de outubro de 1963, e que foi uma renomada cantora, compositora e atriz francesa, com o seu ritmo musical que era concentrado inicialmente em músicas de salão e suas variedades, mas ficou mundialmente reconhecida pelo seu talento com a música de estilo francês, como a canção francesa, ou a chanson française, como quiser. E depois o seu canto expressava claramente a sua trágica história de vida. Entre os seus maiores sucessos estão L'Avion Rose em 1946, Ligne de l'Amour à l'Amour em 1949 e Miller em 59 também, e Non Je Ne Regrette Rien em 1960. Apareceu também em várias peças de teatro e filmes, e em junho de 2007 foi lançado um filme biográfico sobre ela. E com o título Piaf, o Hino de l'Amour, um original da L'Amour e muitos também da L'Avion Rose, com a direção de Olivier Dayan. Edith Piaf está sepultada no mais célebre cemitério francês, que é o cemitério de Père Lachaise. O seu funeral foi acompanhado por uma multidão de gente poucas vezes vistas na capital francesa. Hoje o seu túmulo é um dos mais visitados pelos turistas do mundo inteiro. E assim foi mais uma recordação. Não vou-vos contar a vida toda, porque vamos a contar a vida toda desta grande cantora francesa. Então tínhamos para muito tempo, não é? Porque ela teve uma vida muito, muito ingrata mesmo assim, por vezes de saúde, como faleceu com câncer, para já também. Separação de família, dos pais e sobretudo do maior amor que ela tinha, que era Marcel Cerdão, que faleceu num acidente de aviação, que era esse grande boxeur francês que ela amava muito, ou que ela amou tanto. E daí para cá nunca mais foi a mesma mulher, com a morte do seu amor. E também vamos aqui recordarem mais duas pessoas, dois futebolistas bem conhecidos para quem gosta de futebol. Um que é o Ryan Babel, um jogador holandês que defendeu o Ajax desde que tinha 11 anos de idade, e em 2004 fez o seu primeiro jogo pela equipa principal, pouco antes de completar 17 anos. O seu primeiro golo veio 9 meses depois, num jogo contra o Graafschap, uma equipa holandesa, que o Ajax venceu por 5-0. E em 2007 foi contratado pelo Liverpool, onde fez 91 partidas na Premier League e atualmente joga no Galatasaray na Turquia. E o outro é o Karim Benzema, o francês, que nasceu também a 19 de dezembro de 1987 e que é um futebolista francês de origem argelina, como toda a gente conhece, para quem conhece futebol, e que está atualmente a jogar no Real Madrid. Benzema foi fundamental junto com Cristiano Ronaldo e Gareth Bale na conquista da tão sonhada décima Liga dos Campeões, que ganharam todos juntos, onde foram conhecidos, ficou conhecido este trio, foi conhecido pelo trio BBC. Foi

Foi o Rui Veloso com o Negro das, do Rádio de Pilhas. E agora vamos ficar com, vamos ficar aqui com o Anselmo Ralph. Está difícil, mas quero-vos aqui também, já agora que estive aqui a recordar, a Edith Piaf, que foi uma grande cantora, não é? Como ouvimos ultimamente, aqui ouvimos uma canção dela que era A Fool. E também já agora vou recordar que Alain Barrière, de nome verdadeiro Alain Berek, que nasceu a 18 de novembro de 1935, que fez 84 anos no mês passado, faleceu ontem a 18 de dezembro. Portanto, faleceu Alain Barrière ontem com, para quem não sabe, que faleceu com 84 anos, um grande também, uma grande voz, um grande artista francês que toda a gente conhece, que era o Alain Barrière, que nos deixou também ontem. Um mês depois, dia por dia, um mês depois de fazer anos, 84 anos, porque nasceu a 18 de novembro de 1935. E agora vamos então ficar com, a Anselmo Ralph, e depois vamos ter muita música até ao meio-dia, porque já são 11 horas. Logo a seguir ao Anselmo Ralph vamos ter também dois fados, porque ainda não fiz os fados hoje, com estas dedicatórias todas, com estas recordações. O tempo passa e a gente não o vê passar. Estamos já com 3 minutos para lá das 11. Vamos ouvir o Anselmo Ralph e depois vamos ouvir também os fados que tenho aqui para oferecer a todos aqueles que gostam de fado e não só. Então até já. Era algo que eu não ligava, mas agora me atormenta. E por mais que eu tento ignorar, eu me ponho logo a pensar na confiança que em ti depositei. Um crédito mal feito, pois só por aquilo que pois outra banda ganhou o que eu tanto amei. Vulgarizaste o que eu mais prezei. E suas malditas lembranças, as suas piores inimigas, são elas que te acusam, as que não facilitam na cicatrização. Eu estou a tentar te perdoar, de novo quero em ti confiar, mas está difícil, é, está difícil. Quero esquecer tua traição e arrancar esta mágoa do meu coração. Mas está difícil, é, está difícil. Oh, por exemplo, quando dizes que vas ao salão, não vou negar que o meu coração fica na mão. E como questionando se é verdade ou é falsidade. Os gatos calvados têm medo de água fria. Desconfio de todos os homens. Estou paranoico e presinto que o mundo está a rir de mim. E suas malditas lembranças, as suas piores inimigas, são elas que te acusam, não facilitam na cicatrização. Eu estou a tentar, te perdoar. De novo quero em ti confiar, mas está difícil. Está difícil, baby. Está difícil, baby. Eu quero esquecer tua traição e arrancar esta mágoa do meu coração. Mas está difícil. Está difícil. faça como, fizesse como, a imaginação estava a morrer. Como foste capaz, como foste capaz, Deus não. Será que também disseste eu te amo, como dizes a mim? Anselmo Ralph cantou Está Difícil. E agora vamos passar aos fados, porque ainda não passei os fados hoje. Já são 11 horas e 7 minutos. E vamos então ouvir aqui dois fados, como sempre, todas as semanas, que é para a senhora Flávia, para a sua esposa, para a senhora Fernanda Campos, para o Delfim, o senhor Delfim também, um abraço para ele, para o Augusto Silva, para o Paulo Alentejano também, que não tem ligado, mas espero que esteja tudo bem. Então vamos ficar aqui com o Carlos Manuel de Almeida, assim aqui é, e a Amália Rodrigues. Então, para ver-vos todos, para vocês todos que estão aí desse lado a ouvir, e para Paulo Jorge Costa também, que desejo boas festas e um Feliz Natal também. Feliz Natal para todos vós que estão à escuta e para todos que gostam de fado e não só. Então, vamos ouvir, como eu disse, o Manuel de Almeida hoje com A Cor dos Olhos e a Amália Rodrigues com o fado, um fado, porque desta vez ela vai cantar em francês. Então vamos lá ouvir estes dois bonitos fados e depois eu volto já assim com muita música até ao meio-dia. Muito bom dia, boa quinta-feira e até já. Dizem que os olhos leais são os castanhos, pois bem. Dizem que os olhos leais são os castanhos, pois bem. Conheço uns olhos fatais que são castanhos também. Conheço uns olhos fatais que são castanhos também. Olhos pretos, negra cruz, quem o disse com certeza? Olhos pretos, negra cruz, quem o disse com certeza? Não vê que a noite sem luz também tem sua beleza? Não vê que a noite sem luz também tem sua beleza? Olhos azuis, falsidade, que rouca isto escreveu? Olhos azuis, falsidade, que rouca isto escreveu? Nunca pode haver maldade nos olhos da cor do céu. Nunca pode haver maldade nos olhos da cor do céu. Nos olhos verdes, cautela, ninguém se deixa embalar. Nos olhos verdes, cautela, ninguém se deixa embalar. Lembra o mar e a porcela, a irmã gêmea do mar. Lembra o mar e a porcela, a irmã gêmea do mar. Não há resposta acertada que traduza bem a cor. Não há resposta acertada que traduza bem a cor. Dos olhos da nossa amada, se andamos cegos de amor. Dos olhos da nossa amada, se andamos cegos de amor. Ce n'est presque rien, c'est un peu de vent, rien. c'est un bateau blanc, ivre de soleil. Elle a le bleu des yeux de l'enfant, mais lorsque son cœur est caché dedans, ça fait un panneau, un panneau, un panneau. Ce n'est presque rien, c'est un rocher blanc, déchire la vague pour voler son cœur. C'est l'oiseau de mer, criant sa douleur. Et le baiser fou de l'été brûlant, mais lorsque le soir est caché le rang, ça fait un panneau, un panneau, un panneau. Minuit sur la plage, le pas des amants, de ces amants. Que viendra bientôt emporter le vent dans le matin blanc où renaît le jour de ces amants-là aux yeux bien trop grands. Mais lorsqu'une larme est cachée dedans, ça fait un fardeau, un fardeau, un fardeau. Mais lorsqu'une larme est cachée dedans, ça fait un fardeau. C'est un fado, cantou Amália Rodrigues. Mais atrás tivemos o Manuel de Almeida com A Cor dos Olhos. E este foi Os Fados para todos aqueles que gostam de fado e não só. Então, para vocês todos que estão aí desse lado, mais uma vez, um Feliz Natal e boas festas de natalícias e tudo cá de bom. Muita saúde, sobretudo. E então, depois destes fados, vamos ficar aqui com... Vamos ficar com o Paulo de Carvalho com a Flor do A Flor Sem Tempo, uma canção de 1971, e depois logo a seguir vem uma canção de 1964 com o conjunto académico João Paulo, Eu Tão Só, que vai recordar aqui muita gente, talvez, recordar esta bonita canção dos anos 60, 1964 exatamente. E logo a seguir vem Os Anjos Também Quero Voltar. Então vamos lá ouvir estas três canções já a seguir. Muito bom dia e boa quinta-feira. Da mesma rua, da mesma cor, passava alegre, sorria amor. Amor nos olhos, cabelo ao vento, gestos de prata, de flor sem tempo. É dela o mundo, é a certeza de viver. Tens na alma essa flor de ser feliz. Olha o mar da tarde calma, ouve o que ele diz. Canta o sol que tens na alma essa flor de ser feliz. Olha o mar da tarde calma, ouve o que ele diz. Foi como o vento soprou num dia, passava alegre, alguém é nossa vida, é a certeza de te ver. Canta o sol que tens na alma, essa flor de ser feliz. Olha o mar da tarde calma, ouve o que ele diz. Canta o sol que tens na alma, essa flor de ser feliz. Olha o mar da tarde calma, ouve o que ele diz. Essa

vou-vos aqui oferecer mais uma dedicatória, e é da parte da Maria do Céu, para a Glória, para a Rosa Maria, para a Fernanda Salgado também, para o Lourenço, para o animador, para todos os animadores da Rádio Conselho, para a família Pinheiro também, para todos esses seus amigos. Então, Feliz Natal a todos, da parte da Maria, e um próspero ano novo também. 2020 está aí já a chegar. E então vamos ouvir aqui uma canção do Carlos do Carmo, um fado do Carlos do Carmo, Canto para Não Chorar. Assim é que é, que o tema desta canção, que tem por título Canto para Não Chorar, Carlos do Carmo, para a Maria do Céu e todos os seus amigos. Então até já. Eu canto para não chorar, chorando canto também. Eu vivo só para cantar toda a dor que a vida tem. Eu vivo só para cantar toda a dor que a vida tem. Como me parece diferente que aos pés de Deus vá rezar. Cada um canta o que sente. Eu canto para não chorar. Cada um canta o que sente. Eu canto para não chorar. E esta canção tão linda que me ensinou minha mãe, cada vez que a lembro ainda, chorando a canto também. Cada vez que a lembro ainda, chorando a canto também. Comecei de pequenino neste louco caminhar. Fiz do fado o meu destino. Eu vivo só para cantar. Fiz do fado o meu destino. Eu vivo só para cantar. Na minha voz dolorida, o fado retrata bem as incertezas da vida, toda a dor que a vida tem, as incertezas da vida. Noite perfeita, vou ter contigo, prego a fundo, amor à espreita.

que combate dos seus grunhidos. E todo no seu bombaneto de umas portas a arrasar, também tremiam as caras por os não ter no lugar. Vinda por cima a chover, vejam lá o meu azar. Rapazinho, a cantar o desafio, batem os malabares que para a garantia, a puta grandes armadas nunca ninguém vencer. Mas ao ver o cu do Moro, foi todo suspeito e forte, tem que se queixar e de todo tipo a morte. Cigarrota sem parar, quem que se vai a Foi o Fausto que cantou Voar por Cima das Águas. E agora vamos ficar aqui com umas bandas. Vai ser com a banda Os Quinta de Vil, com Te Amo. Logo a seguir vem A Minha Geração, com o JHF. E depois ainda vou ter mais música até o meio-dia, porque estamos com 11 horas e 34 minutos. E então ainda temos aqui quase meia hora de programa. Então até já. Céu nos pode ensinar o que vai na alma de alguém que recusa deitar sobre o chão. Agita tão perto do mundo, tão longe de Deus. Yeah. presente. A senhora e o burro, qual dos dois vai à frente? Por uma caça, mistério e padrão, e uma vida hipotecada, encheu-se de rotina, começou pelo casamento, uma vida preenchida, sem nada por dentro. Minha geração, cantaram os RAF com a voz de Manuel Ribeiro, e agora vamos ficar com o GNR e a voz do Rui Reininho, e esta é da parte da Maria Fernanda, para a Glória, para, também para a Maria do Céu, para todos os seus amigos. Um Feliz Natal para todos, da parte da Maria Fernanda e da minha parte também. Muito bom dia a todos, boa quinta-feira. Rasgados por catos e hortelãs, deitados nas dunas, alheios a tudo, olhos penetrantes, pensamentos lavados, bebemos dos lábios, refrescos gelados, selamos segredos, saltamos rochedos.

Chutes e pontapés cantaram Chuva de Sorvente. Temos já 11 minutos do meio-dia e agora vamos ficar com os HMV e com Xulima. Muito bom dia. Se vejo uma tarde, haveria quem caísse duro no chão. Se a cobra me picasse, sugava o veneno pra não ficar sem mão. Liberta-se a maldade, não há remédio para aliviar essa tensão. Põe a mão na cabeça, não é juiz pra ditar a sentença. Se livre, se livre, se livre, se livre, oh, oh, oh. Se livre pra viver, não perdes tempo a chupar limão. Se livre pra viver, vivendo vida sem contradição. Ai, com certeza que ias aprender a lição. Então tu volta, não sejas azedo assim. Vem sem demora, que o tempo não espera por ti. E a vida é doce, doce pra te pôr a sorrir. Por isso é que te digo, atenção. As aves partiram, as folhas caíram. Ela quis viver e o mundo correr. Prometeu voltar se o vento mudar. E o vento mudou e ela não voltou. Sempre fugiu. Vento, por favor, traz-me o seu amor. Onde é que eu vou morrer? Serão mais a ter. Nuvens, tenham dó, que eu estou tão só. Batam-lhe as janelas, chorem sobre ela. por favor, cubra a minha dor. Já que eu vou morrer, já não mais a ter. Pois são, o vento mudou e ela não voltou, cantou Eduardo Nascimento que representou com esta canção em 1967 a Eurovisão, representou Portugal, claro, na Eurovisão de 1967, com o vento mudou e ela não voltou, um grande êxito que, cantado por muitas bandas e muitos cantores, como o HF também, os cantou, Manuel António Melhor Ribeiro, e o Eduardo Nascimento, que faleceu no mês passado, a 22 de novembro também, com 75 anos de idade. Portanto, já vai a quase há um mês que faleceu. Também nos deixou aqui atrás, assim que a Argentina Santos também, dois dias antes. Ou dois dias depois, já nem sei, não me recordo bem. E agora estamos mesmo a chegar ao fim do programa e vamos terminar o programa com... Vamos terminar aqui com o coro de Santo Amaro de Oeiras, para desejar um Feliz Natal a todos vós que estamos à escuta. E então vamos ouvir este coro de Santo Amaro de Oeiras, com uma gravação aqui de 1996, para vocês todos que estão já escuta, e eu vou já a seguir. Então, desejo também um bom Natal a todos vós. Sejam felizes, tenham tudo que é de bom, um feliz ano novo, um feliz Natal e um próspero ano novo, assim aqui é. Para todos vós, muita saúde, muitas alegrias. Eu tenho um prazer aqui enorme estar aqui convosco todas as quintas-feiras para oferecer estas vozes, estas fados, estas recordações, tudo que há de bom da nossa música. E todas as semanas estou sempre aqui para vós. Então, mais uma vez, um Feliz Natal a todos, e para todos vós que ligarem, para todos os sócios e para todos os animadores e toda a Rádio Arconciel, todo o auditório da Rádio Arconciel. Feliz Natal a todos, sejam felizes e até para a semana. síntese de notícias com Nuno Carvalho. A polícia espanhola fez 43 detenções depois de 20...